Rádio Itabira, a sintonia da música, esporte e informação. Uma realização Luiz Menezes. Rádio Itabira. Corrida Maluca. Confira agora os números da sorte. Delvina, minha filha! Que é, Jorginho, que estás tão diferente hoje? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Alô, amigos, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite pro meu amigo Delson Ferreira, da mesa de áudio. Amigos, quem vos cumprimenta é Sinair Vicente Sobrinho. Quero cumprimentar com prazer nossos amigos Gilcinho, Robinho e o popular Gordo e todos os amigos que fazem parte da Corrida Maluca. Vamos começando com a sexta posição. Carro Placa 4.368 é o piloto 17. Na quinta, 0.592 é o 23. Na quarta, 5.924 é o piloto 6. Na terceira, 1.342 é o piloto 11. Na segunda, 7.232 é o piloto 8. E na primeira posição, 9.278 é o piloto 20. Vamos repetir. Primeira posição, 9.278 é o piloto 20. Na segunda, 7.232 é o piloto 8. Na terceira, 1.342 é o piloto 11. Na quarta, 5.924 é o piloto 6. Na quinta, 0.592 é o 23. E na sexta posição, 4.368 é o piloto 17. Chegaram os três carros vencedores, os três primeiros, os três pilotos, 20, 8 e 11. Este foi o resultado da Corrida Maluca. Voltamos com a boa programação da noite. Mesa de áudio e seleção musical a cargo do colega Delson Ferreira. Que tenham todos uma boa noite. Corrida Maluca. Aqui toca o seu sucesso. A música na dose certa. Na medida exata. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Simplesmente demais. É dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Vai safadão. Música não para. Você está na Rádio Itabira. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. Olá pessoal, já tá na hora do nosso encontro animado. Aqui é o Sérgio Reis, o Serjão. Hoje é o Dia Nacional da Saúde e a pergunta que eu faço é: caminhoneiro, quanto tempo faz que você não vai ao médico? Ih, tenho certeza que a maioria dos estradeiros nem lembra. Tem que se cuidar, parceiro. Tem que se cuidar mesmo, viu, Serjão? Caminhoneiro brasileiro leva uma vida, ó, pouco saudável. As viagens não são todas iguais na maioria das vezes e o profissional tem que estar junto do caminhão o tempo todo. Viaja aí, ó, centenas de quilômetros em um dia sentado e quando para, geralmente em um posto, anda poucos metros do caminhão até o restaurante. Aí quando acaba a sua refeição, volta para o veículo e dorme nele. E essa relação deixa ele pouco tempo de sobra para poder se movimentar. Bom, hoje vamos falar bastante sobre a saúde do caminhoneiro, ó, e simbora começar o programa! Já que o rumo da prosa de hoje é saúde, vamos conversar sobre uma doença responsável por grande parte das mortes entre os homens, o câncer de próstata. E não adianta torcer o nariz não, viu? É preciso se cuidar. Tá certo que até hoje a medicina não descobriu uma receita para a sua prevenção, mas ao adotar hábitos saudáveis no dia a dia, você pode evitar que ela apareça. Dedique 30 minutos do seu dia para algum tipo de atividade física. Ande em volta do seu caminhão durante as paradas, por exemplo, e na hora de comer, evite aquela picanha mal passada, cheia de gordura. Coma mais legumes e verduras. Aproveite que a lei seca está aí. Evite o consumo de bebidas alcoólicas nos dias de folga também. Então, se você está beirando a casa dos 50, deixe de besteira. Procure um médico, faça seu exame. O César Senado está aí no seu caminho para isso. Encoste, bata um papo com o médico da unidade que ele vai te orientar direitinho. Brasil Caminhoneiro. Turma, Brasil Caminhoneiro está cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Vamos ao recado estradeiro do nosso repórter viajante Murilo Carvalho. É com você, meu caro. Olá, pessoal. Tudo bem? Ó, vem cá. Você é daquelas pessoas que coloca mais sal nos pratos que já vem já pronto? Você para no restaurante lá, vai comer, aí pede um saleirinho? Mal você senta ali na mesa e já pede o saleiro, né? Ó, é que eu estava vendo aqui um estudo divulgado uma última semana aí, que apontou que o hábito, esse hábito, não é, de colocar muito sal na comida que a gente vai comer, que ela já vem com sal lá do restaurante, né, da cozinha, pode aumentar até 28% o risco, sabe do quê? De morte precoce, gente. Essa pesquisa acompanhou cerca de 500 mil participantes por uma média aí de 9 anos, quer dizer, não é uma coisa da hora não, é muito tempo, são 9 anos com mais de 500 mil pessoas. E segundo apontou, depois que fizeram todos os cálculos aí, pessoas que têm mais de 50 anos, que admitiram a botar com frequência, né, sal a mais no prato lá, eles tiveram uma redução da expectativa de vida muito grande, viu? 1 ano e meio para as mulheres, e sabe para nós, homens? Mais de 2 anos e meio. É, pessoal, comida salgada nunca fez bem mesmo. O pior é que a gente acaba acostumando. Eu sei disso porque eu também faço muito isso, né? Mas falando em saúde também, além dessa história aí, eu tenho uma boa notícia. Depois de 1 ano e meio de campanha, você sabe que as vacinas contra a Covid-19 devem finalmente serem atualizadas para combater aí essas novas variantes ômicron, né, que continuam levando muita gente à morte. A expectativa é que elas comecem a ficar disponíveis aí para a gente poder utilizar a partir de setembro ou outubro desse ano. É um planejamento aí das nossas agências regulatórias e das farmacêuticas que produzem essas vacinas, né, como a Moderna, a Pfizer. Então, pessoal, é o seguinte, é uma boa notícia, mas a gente tem que ficar atento, não é verdade? É aquela história. Nós sabemos que todo ano a gente acaba tomando uma vacina contra a gripe, não é verdade? Então, o que se pensa é que também a gente vai ter que tomar com uma certa constância, talvez todo ano, não é, a vacina contra a Covid. Porque a Covid nada mais é do que também um tipo de gripe mais grave, etc, etc. Então, vamos ver o que virá, não é? Mas é bom a gente ficar atento. Afinal, é fundamental que a gente cuide da nossa própria saúde, não é mesmo? Não só da gente, mas dos nossos filhos, da nossa família toda. E uma vacina é fundamental para que a gente tenha garantia de que vai ser possível segurar um pouco a barra dessas doenças tão sérias, né? Afinal de contas, se a gente pensar que a Covid já matou mais de quase 700 mil pessoas no Brasil, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado mesmo, né? Seguir todas as recomendações médicas. A gente vai, como sempre, continuar aí no nosso bate-papo todo dia. Um grande abraço, pessoal. Brasil Caminhoneiro. Som na caixa. Rio Negro e Solimões. Eu sei que quando ainda tem sentimento envolvido, complica. Tem amor que tem que ir embora, mesmo o coração querendo que fica. A gente terminou por divergência de opinião, mas tem muito em comum além de um colchão. A nossa saudade não aguenta um copo cheio, celular na mão. Me liga, toma uma, me liga, manda áudio chorando. Eu falo que não vou, outro dia adivinha onde eu acabo acordando. Na cama dela, engarranchado nela, falando te amo. Na cama dela, engarrachado nela, falando te amo. A gente terminou por divergência de opinião, mas tem muito em comum além de um colchão. A nossa saudade não aguenta um copo cheio, celular na mão. E agora? Me liga, toma uma, me liga, manda áudio chorando. Eu falo que não vou, outro dia adivinha onde eu acabo acordando. Na cama dela, engarrachado nela, falando te amo. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwgeo.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Como já falamos, hoje é Dia Nacional da Saúde. O Sérgio já falou para os marmanjos sobre o câncer de próstata e agora vamos falar para as meninas caminhoneiras, viu? O assunto é o câncer de mama. Quem conversou comigo foi a estradeira Leire Santos. Ela mora na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e ela tem uma história de superação, viu? Vamos ouvir. Tinha o sonho de vir para a carreta, comecei a trocar a habilitação, só que nesse processo da habilitação, aí veio, eu falo que foi a primeira pancada, que eu reprovei no teste prático. Aí já fiquei triste, queria desistir, e aí todo mundo fala, não, você não vai desistir, você vai pra carreta. Antes de fazer o segundo teste, fui diagnosticada com câncer de mama. Aí a pancada foi forte. Passei por um processo muito difícil, muito doloroso. O câncer é uma doença que destrói, e eu falo que o pior do câncer não foi a quimioterapia, nem a radioterapia, foi eu ficar sem o caminhão, foi eu não poder mais estar nas estradas. Eu fiquei careca e perdi a sensibilidade das mãos e dos pés, e o oncologista me falou, olha, infelizmente você não vai mais poder dirigir. Eu falei, olha, tudo menos isso, não me tire o caminhão, porque senão eu morro, aí que eu morro mesmo. Graças a Deus, depois de muita luta, passei, consegui e hoje tô na carreta para a glória de Deus. A filha Mariana foi parte da força da mãe e nunca, nunca escondeu o quanto se orgulha dela. Eu disse para ela que ela devia não desistir do tratamento. E ela era muito nova na época e eu também achei estranho. Falei, mãe, acho que você melhor você procurar uma nova opção, né? Um novo médico. É um orgulho para mim ter uma mãe caminhoneira, né? É muito difícil achar mulheres. Ela é uma mulher maravilhosa e uma mãe incrível. Para a Leire, depois de tanto sofrimento, pegar no trecho depois da cura, ó, não tem nada igual. O dia que eu sabia que eu ia poder levar o caminhão só para abastecer, só ir ali na Dutra para abastecer, nossa, já mudava tudo. Nesse dia eu conseguia fazer tudo, eu levantava, eu conseguia andar, eu tomava banho sozinha. Meu, o caminhão é tudo na minha vida. Falo que quando eu tô na boleia, todos os meus problemas acabam. Eu não lembro de nada, de nenhum problema. Então, só que eu precisei dar essa paradinha para cuidar de mim. E aí, por conta disso, hoje eu posso voltar ao meu sonho, que é viver na estrada, dirigir caminhão. Posso ficar 30, 40 dias fora que eu tô feliz. Boa, Leire, boa! Essa com certeza tem diesel na veia. E você sabia que o câncer de mama atinge também os homens? Pois é, o câncer de mama, gente, é 100 vezes menos frequente em homens do que em mulheres. Porém, entre os anos de 2010 até 2021, o número de óbitos causados por essa doença triplicou em homens. Só no ano de 2020 foram 187 vítimas fatais. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E no período de 2010 até 2021, o número de casos fatais de câncer de mama em homens ocorreu principalmente em pacientes entre 50 e 54 anos e também os maiores de 80 anos. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 200 homens morrem de câncer de mama no Brasil a cada ano. Brasil Caminhoneiro. E vamos de música, Matheus e Cauã. Tô vendo ela arrastar atrás de mim e é até difícil segurar a pressão. Na empolgação eu já sofri uma vez, de novo não. Praticamente eu vivi sua vida e literalmente eu esqueci da minha. Eu me abandonei, já consertei o erro da batida do meu coração. Eu já te cansei. Escuta aqui, foca na minha cara. Foi o tempo em que eu não te trocava por nada. Hoje não vale uma lágrima. Eu já te esqueci, já tô em outras paradas. Some de mim, você não vale uma lágrima. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você não vale uma lágrima. Ai, ai, ai, ai, ai. Presta atenção. Eu tô vendo ela arrastar atrás de mim. E é até difícil segurar a pressão. Na empolgação eu já sofri uma vez, de novo não. Praticamente eu vivi sua vida e literalmente eu esqueci a minha. Eu me abandonei, já consertei o erro da batida do meu coração. Eu já te cansei. Escuta aqui, foca na minha cara. Foi o tempo em que eu não te trocava por nada. Hoje não vale uma lágrima. Eu já te esqueci, já tô em outras paradas. Some de mim, você não vale uma lágrima. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Você não vale uma lágrima. Brasil Caminhoneiro. É, caminhoneiro, a vida na estrada é boa, mas não é fácil não. Para aguentar o tranco para o meu caminhão, lubrificante é Petronas Urânia. Com Urânia eu sigo tranquilo, com meu motor firme e forte, pronto para cruzar o país. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Ontem falamos sobre os cuidados com a manutenção do bruto durante o inverno. E hoje vamos continuar o nosso papo com o Marcelo Lima. Ele é instrutor de um grande truque center na cidade de São Paulo. Roda aí, Paulinho! Olho vivo com óleo lubrificante. Tem que fazer um check-up e tem que ser um óleo lubrificante também de qualidade. Por quê? Como nós estamos falando que a partida do veículo é o momento mais crítico, se for um óleo que ele não tem uma boa qualidade, o óleo ele é muito sensível à temperatura, ele fica mais viscoso, né? Ele fica mais espesso. Então, nesse momento da partida, por ser um óleo de baixa qualidade, ele não vai ter uma correta lubrificação nesse momento. Então, durante ali o início da partida, pode ter algumas peças do motor que elas não estão corretamente lubrificadas. E isso pode causar um desgaste prematuro em alguns componentes. Isso pode ser, por exemplo, afetar principalmente a questão de válvulas, a parte de cima do motor? Exatamente, porque ela vai levar um tempo para chegar na parte de cima, né? E nesse meio tempo ela vai trabalhar sem lubrificação, vai trabalhar praticamente a seco, né? Então, aí que vai ter um desgaste irregular, né? Um desgaste prematuro. São frações de segundos preciosos que pode desgastar aí de forma antecipada o motor do seu cargueiro. Agora, os filtros também a gente não pode deixar de lado, né? Principalmente o de combustível, ele também recebe um diesel, às vezes, mais grosso devido à temperatura. Então, até no caso do diesel também, recomendamos colocar um aditivo para que ele deixe ele mais fluido, né? Ele deixando ele mais fluido, ele não vai entupir o filtro e também a bomba de combustível ela também não vai trabalhar sob alta pressão. E um diesel também com a fluidez muito baixa, até mesmo na combustão, ele perde uma performance. Aquele filtro separador de água também, aquilo ali tem que ficar atento também, né, Marcelo? Sim, claro. Porque o tempo frio, ele condensa o ar, né? E o ar condensado, ele gera também água. O ideal é você sempre dar uma olhada naquele filtro separador, sei lá, a cada 2 dias ou todo dia, de repente, é recomendado? Olha, em dias frios, a recomendação é diária. Ó, presta atenção nessa dica do Marcelo para você aquecer o seu caminhão corretamente. Quando a gente sai com o veículo, né, a gente não se preocupa só com o motor, tem outros sistemas também que temos que nos preocupar, principalmente, como nós estamos falando, em época de inverno, em dias mais frios, né? Por exemplo, o feixe de mola é um item que a gente não lembra, que é feito de aço, que é um material muito resistente, porém, em temperatura baixa, ele fica fragilizado, ainda mais se ele tiver micro trincas devido até ao uso desse sistema, né? Então, é recomendável, quando o caminhoneiro sair com esse veículo, ele sair de uma forma mais devagar, evitar grandes solavancos, passar uma lombada muito rápido, né? Porque está muito frio, né? Então, você tem que esperar o sistema se acomodar ali para evitar essa quebra do feixe de mola. No sul, né, do país, existe a prática, e principalmente quando o feixe de mola, ele tem lá, está muito frio, tem a geada, o pessoal acaba jogando um jato de água no feixe de mola. A água no estado líquido tem uma temperatura muito maior do que a geada ali. Então ela acaba aumentando a temperatura do feixe de mola e isso vai reduzir esse risco de quebra do feixe de mola. Freios e pneus também fazem parte da lista. Um pneu com a baixa calibragem, ele vai causar um dano nesse pneu. E muitas vezes é um dano irreversível. Uma pressão baixa, ele compromete toda a carcaça ali do pneu. Mas visualmente a gente consegue observar os danos maiores, que é na região do ombro interno ou ombro externo, um afundamento no talão, que vai causar uma deflexão aqui no costado, que pode causar uma trinca circunferencial ao longo do pneu. Uma roda amassada, ela pode ter a sua estrutura comprometida, e a partir daí a gente vai ter um risco de segurança. É a válvula de segurança, é um item muito importante, que principalmente a gente tem que ter um cuidado adicional de não deixar a válvula ser a tampinha, porque por ali pode entrar sujeira e começar a fazer essa válvula vazar. E muitas vezes o motorista não percebe que está vazando, ele só vai perceber quando ele começar a ter o chamado dano no pneu, que é o desgaste irregular, a trinca circunferencial, o talão afundado. Só que daí vai chegar um ponto que não dá mais conserto, a vida útil do pneu vai ser reduzida drasticamente. A temperatura baixa, ela não vai afetar diretamente o sistema de freio, mas tem a questão do coeficiente de atrito, que é reduzido um pouco, tanto do tambor como da lona. Então é importante que o caminhoneiro, ao sair com o caminhão, sair de forma devagar, mas ele ir pisando gradativamente no freio para esquentar esse sistema. Ele esquentando um pouco, a eficiência de frenagem vai aumentar muito. É isso, turma. Olho vivo na manutenção do seu caminhão. Ele é o seu instrumento de trabalho. Brasil Caminhoneiro. Som na caixa, Paulinho. Simone e Simária. salvar das coleguinhas, porque essa ficha aqui é garantida, hein, Simone? Assim. E pra mim você foi a própria covardia em pessoa. Sumiu ontem e hoje apareceu beijando outra boca. O engraçado é que você dizia que era pra sempre. E a besta que acreditou que ia ser diferente. Você não entender por que você se foi. Que maldade me deixou sozinha, perdendo por 10 e sofrendo por 2. Nem pra me ligar pra dizer um tchau. Nem pra me amar pela última vez e dar ponto final. Nem pra me ligar pra dizer um tchau. Nem pra me amar pela última vez e dar ponto final. E se ama, oh, é tudo igual. Você se foi. Que maldade me deixa sozinha, perdendo por 10 e sofrendo por 2. Nem pra me ligar pra dizer um tchau. Nem pra me amar pela última vez e dar um ponto final. Nem pra me ligar pra dizer um tchau. Nem pra me amar pela última vez e dar um ponto final. Nem pra me ligar, quer? Pra dizer um. Nem pra me amar pela última vez, na ponto final. Hoje é tudo igual. Joga a mãozinha pra cima. Hoje é tudo igual. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Frases de para-choque. Anote aí algumas sugestões de frases de para-choque. Vencer sem lutas é triunfar sem vitória. Mamãe, com a lembrança do seu sorriso, seu filho viaja feliz. Beleza é isca, casamento é anzol. Bom mesmo é ter problema na cabeça, sorriso no rosto e paz no coração. Brasil Caminhoneiro. Mais uma semana chegando ao fim. Muito obrigado a todos vocês pela companhia nessa semana, viu? O Brasil Caminhoneiro é uma realização cobrando a Companhia Brasileira de Marketing. Olha, muito obrigado a todos os amigos pela companhia durante essa semana. Foi curtir demais. Abraço carinhoso do Sérgio Reis, do Sérgio. Que Deus os abençoe e acompanhe a todos. E até segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer. Brasil Caminhoneiro. Rádio Itabira. Ô, muchacha, há três coisas na vida que o homem brasileiro não come de colher. Eu dou duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atendo no varejão. Brasil! Eu abro a barquinha, quem quiser verdura minha é só chegar e pôr a mão. was born in November. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Vai começar. Ai, meu Deus do céu. Minha delicinha, volta pra vida minha. Rádio Itabira, programação feita por você. Aqui toca o seu sucesso. A música na dose certa, na medida exata. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Simplesmente demais. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Eu beijo ou não, eu pego ou não. Vai safadão. Que a música não para. Rádio Itabira. A partir de agora, recordar é viver. O romantismo do passado, de volta no seu rádio. Recordar é viver. Apresentação José Celso. Venha logo, se